para o taxi Gol 1233, com Uno 55 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, ao Fernando Campinas. 273, frisando o táxi, via Índia e Alfa, no ponto esperador no 0, Chame Torre, 1-1895, que é legal, no 0, 1-1, boa viagem. Índia, Alfa, ponto esperador no 0, Torre, 1-1-8, decimal 9, QNH, 1-0, 1-1, bom trabalho, 1-2-3. Salvador, boa noite, Gol 1273, aproximando ponto perdão no 0 para 1. 1273, boa noite, a Lima tem cabeceira no 0, irá guardar os estantes, a aeronave decolou à sua frente, mesmo perfil de saída e nível. Agora a separação. Gente, a Niari mantém no 0, Gol 1273. Gol 1940, decolado aos 44, chame controle 1208. 208, 1940, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 1940, decola sua escuta da EL, passa 2000. Gol 1940, contato radar Colégio Gol 360, após 2000, direto Leda, após Leda Bridge. Gente, 2000, Leda, Leda Bridge, 360, Gol 1940. Gol 1273. Gol 1273, prossiga. Alternando decolou, sua frente decolou aos 44. Irá decolar aos 4 hoje, daqui a uns 3 segundos. Gol 1251, alternando 3325. 6259. Eu me Recife agora no 251, alternando 3325. 251-3325, obrigado, boa noite. Boa. Mike Bravo Yankee, deixa para 2000 pés. 1011 o ajuste, ele sinal acha que se reporta estabilizado. Salvador, voo 776, boa noite. Voo 776, aciona identificação, Freud Duna, 3000 pés, ajustado 1011. Freud Duna para 3000, ajustado 1011, voo 776. Uno 273, defunado de 49, chame controle 1-20-8. 208, Uno 273. Oi, boa noite, é o Gol 1273. Uno 273, contato radar na decolagem, subal 360, após 2000 pés, foi direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000 pés, Leda, Leda Bridge, são 360, voo 1884, boa noite, acena identificação, senta para 4000 pés, proditado, ajuste 1011. Uno 940, chame Recife, era 251, terminou 3325. Quem chama Recife, 1251, alterna 13325, voo 1940. Salvador, boa noite, tá 3197, tá ciente da Sierra, na ponte 612, para cópia Rio de Janeiro Galeão. 097, Galeão, 3360, Viaduto Piso Lulo 0, após, conforme rota, recorda 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, após bridge, controle 1208, acione 5157. Tá 3197, Trezado Rio de Janeiro, Galeão, 360, UP Zulu 10. Decolada 10, na saída da EL, Leda, após voa bridge. Controle 208, transponder 5157. 3197, procedimento correto, após plano para posicionamento. 3197. Vento 090 graus, 129. A intenção é pouso na 10017, confirme? Firmo. Então é posto para cancelamento das regras de voo. O Mike Bravo Yankee. Aqui após o externo. Gono 273, completa correção, Gono 273, chame Recife, 1251, alternando no 3325. Gono 273, externo, para uma base pela direita, 90, base. Mike Bravo Yang, modificado ao 57, aporte na final da 17, só confirme para estacionamento. Pátio 4, Gré. Ciente, aposta na final da 17, tráfego já avistado. Autorizado, informa na estabilizado, 776. Para 2000. Mike Bravo Yankee, tráfego avistado, segue trem livre, pouso 917, o vento 080 graus, 10 nós. Aqui, achado travado. O 1884 desça para 3.000 pés, 1.011 ajuste, livre da restrição de ISAP. 3.011, livre da restrição de ISAP, com 1.884. 884, segue tráfego da companhia, 12 horas, 15 milhas, desça para 2.000 pés, já pode estabilizar no localizador. 2.000, segue tráfego avistado, descendo para 2.000, como é estabilizado, 824. Bravo Yankee no solo aos 2100, autorizado backtrack, reporte pista livre. No 776, na escuta? Estabilizou o localizador no 6-10-776. Uno 776, chame torre, 118, decimal 95. 18, confia na frequência? 118, decimal 95, 95. 1895, bom serviço. Igualmente. Salvador, Argon 776, boa noite. Bono 776, tráfego avistado, cheque trem livre, pouso 10, vento 08, 0 graus, 109, ajuste 1011, gol 1776. Autorizado, pouso, pistão 10, Argon 776. Boa, retorno, Mike, Bravianque. 776 no solo 06, Lívia direito no solo em 1219. 21199. Solo formador, voo 9776, vai levar. 776, táxi via Alfa, Juliette, pátio 1, posição 03. Gente, Alfa Juliette, posição 03. Estabilizado, Bono 884. Bono 884, chame torre 1-18, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Bono 884, estabilizado no SC. Bono 884, traço do avistado. Check training, pouso no 0, vento 080 graus, 12 nós, ajuste no 0, 1-1. Autorizado pouso na 10, gol 1884, na baixada travada. Tá? Bom, 1884 no solo 1-1, nível direito, chame solo em 1-2-1, decimal 9. direito 219, obrigado, boa noite, 84.